2019 and descend until 2000 feet. And it remains 1014. Descend 2000, United 1014, report to 1019. Então 3305, chama o centro Recife, 125, decimal 45, bom voo. Ok, 2545, então 3305, obrigado. Zul 4107, reduz a indicada 2109, desça 3000 pés, ajuste no 094. 2109, azul 4107, destino 3107, 094. Air Portugal 019, clear, final ALS approach, runway 1, report, final ALS approach, runway 1, direct coast, channel, collage, course, report, Portugal 019. Atingiu 060-62, 2112. 2112, desça 4 mil pés, ajuste de altímetro 104, reduzente cada 2109. 4 mil, 2110, reduzente. Zero and nine, establish localizer runway 10. Complete approach and canal Salvador Tower 118.95. Boa noite. Salvador Tower 118.95, Portugal 09. Boa noite, obrigado. Do padrão 07, lista 2000, reduz aqui cada 1.709, autorizado final de emergência. Lista 2000, reduzindo a 1.709, autorizado aqui do Eidão 0, do padrão 07. 2122, 3 mil pés, restante de cada 2 mil. Confere 3 mil? 3 mil, 3 mil, 14, 2, 0, 0, 9, de cada. 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, Portugal 019, gears on and lock. Portugal 019, had the traffic inside, clear to land runway 10. The wind is 110 degrees with 10 knots. Clear to land runway 10, Portugal 019. localizador da 10, azul 4 no 07. 4107, chame torre 1895, bom voo. Torre 1895, 4107, graças. 6212, desça 2000, autorizado final do ILS X-Ray, reporte estabilizado, localizador. 2000, chamar na 622. Torre Salvador, boa noite, azul 4 no 07, final da pista 10, trem baixado travado. Azul 4 no 07, confirmando, baixa travada? Afirmo, baixa travada, final da 10. Altímetro no 0 no 4, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando, azul 4 no 07, 0 no 4. Portugal, azul 19, on the ground at 55, when you vacate, we contact 121, the small liner. 1.9 Portugal, 1.9. Estabilizou, 6212. 6212, complete, aliás, chama a torre 1.9.95. 295, graças. Azul 4 no 07, sente livre pouso, pista no 0. Taxi via Alpha Juliet, gate 1-1. Alfa Juliet, 8-1-1, Epsilon, 9-3-1. Oxenera 6212, o altímetro no 0 no 4. Continua aproximação, aguardando a autorização de pouso. Número 2, lembrei da azul, precede. 7, aguardando, 9-2-2. Comandou, 3-1-5-2, boa noite. Sem identificação, desta 2000 pés, chegada na área, ajuste de 14. Mil, já na Mari, voa Sato, Duna? Voa Mari, dá presente, Mari. Tá bom, Mari. Você trava, 2-2. Sente o Xenera 6212, continua a aproximação, aguardando pista livre. Tá, 2-2. Azul 4107, não sou os 58. Reporte pista livre. 4107, sim. Machinera 6212, autorizado, pouso pistão 0, vento 100 graus, com 1-0 nós. Responde, 6212. Boa noite, 4107, táxi via Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3, 4107. Janeiro 6212, no solo 59, direito ao livrar, chama solo em 121 na 19. 219, obrigado, boa. Xanã 6212, livrou na disputa. 6212, táxi via Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, 6212. Paulo, podia confirmar a posição do 6212? Posição 3 do pátio 3. Gente, não tem ninguém aqui. Vamos aguardar a posição. Vamos informar o fiscal do pátio. Obrigado. Estabilizou 3152. 3152, complete a aproximação, chama a torre 118, decimal 9, curva 295. Salvador, TAM 3152, voa. TAM 3152, tráfego avistado, altímetro no 014, reporte quando baixado e travado. Bastamos, baixado e travado. Ciente, autorizado pouso, pista no zero, vento 100 graus, com 109, tráfego avistado, TAM 3152. Ativo de pouso, obrigado. Zuno 52, no solo Zuno 5, liberando agora, chama solo em 121, décimo 9, boa noite. Chamaram o solo 219, está 3158. Alô, está 3158, livrando a sua escuta. Está 3152, táxi via Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, portão 612, está 3152. Salvador, voo 1704. 1704, acende a indicação, Mário, desça para nível 0050. Identificou, atende da Bravo 7050, eu vou ao 1704. Salvador, decoro 805, boa noite. Boa noite, voo 1805, desça para o nível 050 na proa de TAP. 080 na proa de TAP, 050 na proa de TAP. Voo 1805, informação Bravo. Copiado. Gol 714. Essa para 2000 pés, reporte estabilizado, gol 714. 2000, confirma ajuste de altímetro? 014, 1014. 2000 no 014, reporte estabilizado em LS da pista no 0, gol 714. Desça para o nível 060, chegar a Mari. Ele vai se copiar. Go ahead, they're up with 084. Yes, may we start at 2 seconds? Okay, send it back to copy and push back. Oh, you mean that we have to stand by for pushback or open 084? Well, it's stand by, it's clear. Okay, just stopping pushback. We're checking your blood pressure. No, that's 084. Estabilizado, ILS, pistão no zero, gol no 714. Gol no 714, complete, aproximação, torre 1895. Gol no 1895, com a torre Salvador. Obrigado, até daqui a pouco. Gol no 714. Torre Salvador, boa noite, gol no 714, ILS, pistão no zero. Fala 7 no 4, continua a aproximação, avistado, reporte baixado travado. Portal baixado travado, Voitante.